Deus amarro toda obra do inimigo. Você vai ser esmagado pela força da unção que vem do Rei Jesus. Pelo amor e adoração eu louvo a Jesus. De repente eu vi as correntes quebradas. A luta é grande, continuar na estrada. Não dá mole pra ninguém, desembanhei a espada. Entre gritos, gemidos, me vi sozinho, perdido no meio dos inimigos. Levantei a cabeça pra quem me viu no deserto algum tempo atrás. Olha e não acredita, mas Deus é fiel, Ele mudou minha vida. Tirou-me da lama, da podridão do Egito. De criatura de Deus, passei a ser seu filho. Já não vivo no erro, abomino o pecado. Pelo sangue de Jesus, fui remido e lavado. Agora estou aqui e ninguém vai me parar. Doa a quem doer, a verdade eu vou falar. Olho grande não decola, na terra está preso. Precisando de mudança, mas não quer se libertar. Procurando respostas, mas procura em vão. Justificar os seus erros, receber o perdão. Não é diante de imagens que achará solução. Pense bem, muito bem, pare e olhe e veja os que morreram sem Cristo. É ideia sincera, tem neguinho que despreza, não pensa, faz festa. Não entende o que eu digo, mas não sirvo a homens. Esse sim Jesus Cristo, esse sim é o verdadeiro amigo. Nenhum homem nasce sabe em nome de Jesus. Amarro toda obra do inimigo. Você vai ser esmagado pela força da unção que vem do Rei Jesus. Pelo amor e adoração eu louvo a Jesus. Nenhum homem nasce sabe em nome de Jesus. Amarro toda obra do inimigo. Você vai ser esmagado pela força da unção que vem do Rei Jesus. Pelo amor e adoração eu louvo a Jesus. Já pensei em parar e voltar pro Egito, mas eu lembrei que Jesus tem um plano comigo. Pareço estar sufocado, todos estão contra mim. A luta está muito grande, não sei se vou conseguir. O inimigo me cerca tentando amedrontar, usando até meus amigos pra me afrontar. Cachorro que late não morde, escute bem o que eu falo. E se morde eu só lamento, em nome de Jesus te amarro. Sou um servo de Deus, estou bem protegido. Não é uma provação que vai acabar comigo. Sei que o diabo tenta de todo lado, colocando a ira para que eu volte ao meu passado. Pensa que eu sou um bobo para cair nas suas palavras. Esquece que o preço pago lá na cruz é o que me lava. Saiba que estou firme e ainda quer me derrubar. Não sou Adão e Eva que no paraíso você foi tentar. A luta é grande, eu sei, mas eu tenho que seguir em frente. Com jogo servi a Deus, irmão, também não foi diferente. Creio que Jesus Cristo é a minha fortaleza. Ele que me ajuda a vencer toda a barreira. Paro um pouco, respiro por saber que estou vivo apesar das mentiras. Deus foi fiel comigo, desabafo é cabuloso. Meu coração está queimando. Lembro daquela igreja e o pastor joga ministrando. Choro até hoje quando eu lembro do meu sonho. Discípulos da luz em cima do palco pregando. The Dog com a Bíblia no Salmo 47. Demontier em oração com seu jeito muito alegre. São lembranças boas que eu posso recordar. A provação é muito grande, mas podemos superar. Só que muitas vezes a luta tem prevalecido. Isso é o que faz nós voltarmos pro Egito. Nenhum homem nasce sabe em nome de Jesus. Amarro toda obra do inimigo. Você vai ser esmagado pela força da unção que vem do Rei Jesus. Pelo amor e adoração eu louvo a Jesus. Nenhum homem nasce sabe em nome de Jesus. Amarro toda obra do inimigo. Você vai ser esmagado pela força da unção que vem do Rei Jesus. Pelo amor e adoração eu louvo a Jesus.